aqui sozinho no meu quarto, eu e meu parceiro, velho violão. E no peito sentindo as pancadas, batendo mais forte o meu coração. E de repente um barulhinho no meu celular, uma notificação. Era um áudio dela, mas de visualizar não tive coragem não. Mas meus dedos me traíram, cliquei sem querer. E em um minuto e meio, só me restou ouvir você me dizer.